Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga, oi, apaga a luz, apaga tudo, que é isso? Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga, não para, filha, vem por tudo, vem por tudo, vem por tudo, bela grife, minha patroa estourada, vai, Bárbara, vem por tudo, vem por tudo, vem por tudo, vem por tudo. Vem no swing, na cabeça, vem! Vem que tu escureu, falta o que lançou. Junta o DJ que a putaria começou. Bota a mão na parede, mão na parede, faz a posição. Bota a mão na parede, mão na parede, faz a posição. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga... Oi! Apaga a luz, Danilo Cedeiro. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. A luz. Não para, Jato, vai, Jato! Oi, empurro tudo, empurro tudo, empurro tudo, empurro tudo, vou empurrar. Empurro tudo, empurro tudo, empurro tudo, empurro tudo.